Mais seu nome. Mas como é que eu posso esquecer quem me fez sofrer? Lembrar das noites que sem sono eu chorava, que sem você a vida acabava. Agora olho pra você, nem sinto nada. Se quiser pode rolar um flashback de nós dois. Não tenho nada com ninguém e nem vai me cobrar depois. Eu sei que vai ser bom demais, pois ninguém faz como você. Eu já tive mais de 100, igual você não vi ninguém, igual você não encontrei. Lembrar das noites que sem sono eu chorava, que sem você a vida acabava. Agora olho pra você, nem sinto nada. Mas se quiser pode rolar flashback de nós dois. Eu tenho nada com ninguém e nem vai me cobrar depois. Eu sei que vai ser bom demais, pois ninguém faz como você. Eu já tive mais de 100, igual você não vi ninguém, igual você não encontrei. Mas se quiser pode rolar, porque não tenho nada com ninguém e nem vai me cobrar depois. Eu sei que vai ser bom demais, pois ninguém faz como você. Eu já tive mais de 100, igual você não vi ninguém, igual você não encontrei. Quem gostou dá um grito. Valeu, galera. É, flashback entre nós dois.